Em 1998, a Capcom, com a licença da Marvel Comics, misturou super-heróis da editora com vários de seus próprios personagens. E, apesar de no papel parecer loucura, a mistura deu muito certo. E desta forma, o espaço para uma continuação estava praticamente garantido. Mas a Capcom deu um passo gigantesco em relação ao primeiro jogo, Clash of Superheroes, em vez de um pequeno passo ou de tamanho parecido, com a continuação Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, no ano de 2000. O jogo retornou com muita coisa dos jogos anteriores, mas também trouxe muitas novidades e algumas alterações. Então, como este jogo continuou a experiência da franquia? Bom, este vídeo responde a essa pergunta. Seja muito bem-vindo à minha retrospectiva.